Fecheiro 116. Ele olhou para ela por um momento e em seguida começou a rir-se. Riu-se tanto que lágrimas lhe marejaram os olhos. Limpou-as com cuidado, baixando a cabeça para limpar o rosto de novo contra o ombro, e a seguir endireitou-se com as marcas do riso ainda no rosto. E o que é que queres de mim, então? Ela abriu a boca para responder. E de repente a ligação entre eles desfez-se. Ela não se tinha movido, mas era como se tivesse dado um passo para atravessar um abismo intransponível. Agora estava segura do outro lado, sozinha. Sozinha, felizmente. Ele não podia mais tocar-lhe. Nada, disse ela, a voz clara nos seus ouvidos. Não quero nada de si. Vim para lhe dar algo. Abriu a capa e passou as mãos pelo abdômen inchado. O pequeno habitante alongou-se e mexeu-se, cujo toque foi uma carícia cega de mão e ventre, íntima e abstrata. É seu, disse ela. Ele olhou para a barriga e depois para ela. Putas já vieram impingir-me as suas crias antes, disse ele. Mas disse-o sem ódio, e ela pensou ter visto algo novo atrás dos olhos cautelosos. E você acha que sou uma puta? Ela não se importava com o que ele pensava, mas duvidava que ele pensasse isso. Não tenho motivos para mentir. Já disse, não quero nada de si. Ela fechou a capa e cobriu-se. Endireitou-se, a sentir a dor nas costas diminuir com o movimento. Pronto, já estava pronta para partir. Você vai morrer, disse ela. E apesar de não ter ido ali por pena, ficou surpreendida ao perceber que era o que sentia. Um pouco. Se for mais fácil para si morrer, sabendo que algo seu sobrou no mundo, use essa informação. Mas não tenho mais nada a tratar consigo. Virou-se para pegar na lanterna. E surpreendeu-se ao ver a porta entreabrir-se. Não teve tempo de sentir raiva de Lord John por ele ter escutado, pois a porta abriu-se totalmente. Bem, foi um ótimo discurso, senhora, disse o sargento Murchison. Ele mostrou um sorriso grande e encostou o cabo do seu mosquete na barriga dela. Mas não posso dizer que terminei o meu assunto com a senhora. Ela deu rapidamente um passo para trás e bateu-lhe com a lanterna na cabeça num reflexo de defesa. Ele baixou-se a gritar e uma mão forte segurou no pulso dela antes que ela pudesse bater-lhe de novo com a lanterna. Cristo, esta foi por pouco. Tu és rápida, rapariga, mas não tão rápida quanto o bondo sargento. Bonnie tirou a lanterna da mão dela e soltou-lhe o braço. Você nem está acorrentado, disse ela, sentindo-se parva, a olhar para ele. Então deu-se conta da situação e virou-se a correr para a porta. Murchison estendeu o mosquete na frente dela a bloquear-lhe a passagem. Mas antes disso, ela viu o corredor escuro pela porta e o corpo escuro caído de cara no chão, mais à frente. Você matou-o? Sussurrou ela. Os seus lábios estavam a formigar devido ao choque e um medo mais profundo do que a náusea tomou conta dela. Meu Deus, você matou-o! Matou quem? Bonnie ergueu a lanterna espreitando para o cabelo amarelo como manteiga, manchado de sangue espalhado no chão. Quem raio é aquele? Um intrometido, respondeu Murchison. Depressa, homem, não temos tempo a perder. Já cuidei da Hodgepyle e acendi os estopins. Espera! Bonnie olhou para o sargento e para Brianna a franzir o sobrolho. Já disse que não temos tempo. O sargento levantou a arma para examiná-la. Não se preocupe, ninguém os encontrará. Brianna sentiu o cheiro de pólvora na arma. O sargento virou o cabo da arma para o ombro e virou-se na direção dela. Mas o espaço era demasiado pequeno Com a barriga dela na frente, não sobrava espaço para erguer o cano comprido. O sargento resmungou com irritação, virou a arma e ergueu-a alto para acertar-lhe com o cabo. Quando se deu conta, Brianna segurava o cano da arma. Tudo parecia estar a mover-se lentamente. Murchison e Bonnet congelados. Ela própria sentiu-se afastada, como se estivesse de lado a observar. Tirou o mosquete da mão de Murchison, como se fosse uma vassoura. Levantou a arma e baixou-a. A batida reverberou-lhe pelos braços, pelo corpo. E todo o corpo tremeu, como se alguém lhe tivesse ligado a eletricidade às veias. Ela viu com clareza o rosto do homem boquiaberto e pendurado no ar à sua frente, cujos olhos perdiam a surpresa e ganhavam o horror, passando para a inconsciência tão lentamente que ela viu a mudança. Teve tempo de ver as cores vívidas do rosto dele. Um lábio carnudo, preso num dente amarelo, meio erguido, num sorriso de escárnio. Flores pequenas, vermelho-vivas, a desabrochar numa curva graciosa na sua têmpora. Flores aquáticas japonesas a abrirem-se num azul recentemente pisado. Ela estava totalmente calma. Não era mais do que um canal para a antiga condição selvagem, a que os homens chamam maternidade, que confundem a sua delicadeza com fraqueza. Olhou para as suas próprias mãos, nós brancos e tendões tensos. Sentiu a onda de força a subir-lhe pelas pernas e costas, pelos punhos, braços e ombros. Virou-se de novo lentamente. Pareceu muito lento e ainda assim o homem ainda caía. Não tinha chegado ao chão quando o cabo da arma bateu de novo. Uma voz chamava o seu nome. Ela ouvia muito baixa. Para, por amor de Deus, mulher, Brianna, para! Sentiu mãos nos ombros a puxarem, a sacudirem. Livrou-se delas e virou-se com a arma ainda na mão. Não me toque, disse ela. E ele deu um passo rápido para trás, os olhos tomados de surpresa e susto. Talvez um pouco de medo. Medo dela? Porque é que alguém sentiria medo dela? Pensou. Ele estava a falar e ela via a boca dele a mexer-se, mas não conseguia entender as palavras. Era apenas barulho. A corrente no seu corpo desapareceu, deixando-a zonza. E então o tempo ajustou-se e voltou ao normal. Os seus músculos tremeram e todas as fibras viraram gelatina. Em seguida encostou o cabo manchado da arma no chão para se equilibrar. O que é que você disse? A impaciência invadiu o rosto dele. Disse que não temos tempo a perder. Não ouviste o homem a dizer que acendeu os estupins? Que estupins? Porquê? Ela viu os olhos dele voltarem-se para a porta atrás de si. Antes que ele se conseguisse mexer, ela deu um passo atrás na porta, levantando o cano da arma. Ele afastou-se dela por instinto, acertando com a parte de trás das pernas no banco. Caiu para trás e embateu nas correntes presas à parede. Algemas vazias tilintaram contra a parede. O choque começava a tomar o corpo dela, mas a lembrança da corrente forte ainda lhe queimava a espinha e a mantinha ereta. Não pretendes matar-me, pois não? Ele tentou sorrir, mas não conseguiu. Não conseguiu evitar o pânico nos olhos. Ela dissera que ficaria melhor quando ele morresse. A liberdade é difícil de se conseguir, mas não é fruto do assassinato. Ela tinha a sua liberdade agora e não lhe a devolveria a ele. Não, disse ela. E segurou a arma com mais força, com o cabo firme no ombro. Mas juro por Deus que lhe dou um tiro nos joelhos e o deixo aqui se não me disser neste instante o que raio está a acontecer. Ele reposicionou-se. O seu corpo grande assomou-se. Olhos claros olhavam-na, avaliar a situação. Ela bloqueava a porta totalmente, o seu corpo preenchia a passagem dos dois lados. Ela viu a dúvida na postura dele, a posição dos seus ombros, enquanto pensava em afastá-la, e ergueu a arma com um único e sonoro clique. Ele estava a 2 metros do cano da arma, demasiado longe para avançar e tirar-lhe. Um movimento, um puxar de gatilho. Ela não erraria. E ele sabia disso. Deixou descair os ombros. O armazém aqui em cima está cheio de pólvora e estopins, disse ele, a falar rapidamente e com clareza, ansioso por terminar. Não sei daqui a quanto tempo, mas vai explodir com muita força. Por amor de Deus, deixa-me sair daqui. Porquê? As suas mãos suavam, mas estavam firmes na arma. O bebê mexia-se. Um lembrete de que ela também não tinha tempo a perder. Mas arriscaria um minuto para saber. Tinha de saber. Com o corpo de John Gray atrás dela, morto. Você matou um bom homem e eu quero saber porquê. Ele fez um gesto de frustração. O contrabando, disse ele. Éramos parceiros, eu e o sargento. Eu trazia-lhe contrabando barato. E ele carimbava tudo com a marca da coroa. Ele roubava coisas, eu vendia por um bom preço e dividia o dinheiro com ele. Continua a falar? Ele mexia-se, impaciente. Um soldado, Hodgepyle, andava de olho, a fazer perguntas. Murchison não sabia se ele tinha contado a alguém. Mas não era sensato esperar para ver, não depois de ter sido capturado. O sargento tirou o resto da bebida do armazém, substituiu-o por barris de terbentina e montou os estopins. Se tudo explodir, ninguém pode dizer que não era brandy. Não há provas de roubo. É isso, só isso. Agora deixa-me sair. Está bem. Ela baixou o mosquete a alguns centímetros, mas não o desengatilhou. Ela acenou com a cabeça na direção do sargento caído que começava a balbuciar. Ele olhou para ela sem expressão. E o que tem ele? Não vai levá-lo consigo? Não. Ele deu um passo para o lado a tentar passar por ela. Por amor de Deus, mulher, deixa-me ir e sai daqui. Há uma tonelada de piche e terbentina aqui em cima. Isto vai explodir como uma bomba. Mas ele ainda está vivo? Não podemos deixá-lo aqui. Bonnie lançou-lhe um olhar de irritação. Em seguida, cruzou a sala com 2 passos, baixou-se, tirou a faca do cinto do sargento e passou-a pela garganta gorda dele, acima da camisa. Um jato de sangue ensopou a camisa de Bonnie e acertou na parede. Pronto, disse ele a endireitar-se. Não está vivo, deixa-o. Ele soltou a faca, empurrou-a para o lado e correu pelo corredor. Ela ouviu os passos dele afastarem-se depressa, a tremer totalmente pelo choque da ação e da reação. Ficou parada por um segundo a olhar para o corpo de John Gray. Pesarosa, sentiu a barriga ficar dura. Não havia dor, mas todas as fibras se contraíam. A sua barriga estava inchada, como se ela tivesse engolido uma bola de basquetebol. Sentiu-se sem fôlego, incapaz de se mexer. Não, pensou ela com clareza, com o bebê dentro de si. Não estou em trabalho de parto, não estou, de maneira nenhuma. Não vou ter o bebê agora. Aguenta com firmeza, não tenho tempo agora. Deu 2 passos pelo corredor escuro e parou. Não. Ela tinha de verificar, pelo menos ter certeza. Virou-se e ajoelhou-se ao lado do corpo de John Gray. Ele parecera morto quando ela o viu pela primeira vez deitado ali. E ainda parecia. Ele não se tinha mexido desde que ela vira o corpo. Inclinou-se para a frente, mas não conseguiu estender o braço à frente da barriga. Então, agarrou o braço dele e puxou-o, a tentar virá-lo. Um homem pequeno, de ossos frágeis, Mas pesado mesmo assim, o corpo dele virou-se e rolou na direção dela. A cabeça estava solta e ela sentiu o coração pesar no peito ao ver os olhos semicerrados e a boca entreaberta. Mas levou a mão ao pescoço dele desesperadamente à procura da pulsação. Onde diabos estava? Ela já tinha visto a mãe fazer aquilo em emergências, mais fácil de encontrar do que no pulso, segundo ela. Mas não encontrou. Há quanto tempo aquilo tinha acontecido? Quanto tempo até os estupins rebentarem? Passou a borda da capa pelo rosto suado, a tentar pensar. Olhou para trás e avaliou a distância até à escada. Céus, poderia arriscar, mesmo sozinha? Pensar em subir para o armazém no meio da explosão? Lançou um olhar para cima e então baixou-se para continuar o que fazia e tentou de novo a puxar a cabeça dele para trás. Ali, ela estava a ver a maldita veia sob a pele dele. É onde a pulsação deveria estar, não? Por um momento, não teve a certeza de que a sentia. Talvez fosse apenas a batida do seu próprio coração, nas pontas dos dedos. Mas não. Era um ritmo diferente, fraco e arrítmico. Ele podia estar quase morto, mas não morto. Quase, murmurou ela, mas não totalmente. Sentia-se demasiado assustada para se sentir muito aliviada. Agora teria de tirá-lo dali também. Pôs-se de pé e agachou-se para segurá-lo pelos braços, para o arrastar. Mas então parou a lembrar-se do que tinha visto um pouco antes. Virou-se e voltou para dentro da cela, desviando o olhar do monte encharcado de vermelho no chão. Pegou na lanterna e levou-a de volta ao corredor. Ergueu-a, lançando uma luz no teto de tijolo baixo. Sim, ela tinha razão. Os tijolos curvavam-se do chão em quebra-mares, formando arcos ao longo dos dois lados dos corredores, recantos na parede para armazenamento e celas. Acima dos quebra-mares, porém, estendiam-se vigas resistentes, feitas de pinheiro de 20 centímetros. Por cima delas, placas densas, e acima das placas, a camada de tijolos que formava o chão do armazém. Explodir como uma bomba, dissera Bonnet. Mas estaria certo? A terbentina era inflamável, assim como o piche. Sim, provavelmente explodiriam se estivessem sob pressão. Mas não como uma bomba, não. Estupins? Estupins no plural. Estupins compridos, claro, e provavelmente com pequenos recipientes de pólvora. Seria o único explosivo, de facto, que Murchison teria. Não havia grandes explosivos nesta época. Então, a pólvora explodiria em vários pontos e inflamaria os barris próximos. Mas os barris queimariam devagar. Ela já tinha visto Sinclair fazer barris como aqueles. Ripas tinham 1,27 m de comprimento, impermeáveis. Ela lembrou-se do cheiro quando tinham atravessado o armazém. Sim, Murchison provavelmente teria aberto alguns barris, deixado a terbentina vazar para ajudar a espalhar o fogo. Assim os barris pegariam fogo, mas não explodiriam. Ou se explodissem, não seria de uma vez. A sua respiração acalmou-se um pouco. Fez cálculos. Não uma bomba. Uma série de explosões pequenas, talvez. Pronto. Respirou fundo. O mais fundo que conseguiu. Com Osbert a empatar. Passou as mãos pela barriga a sentir o coração acelerado começar a acalmar-se. Ainda que alguns barris explodissem, a força da explosão seria para cima, pelas paredes finas e pelo teto. Pouca força seria direcionada para baixo. E o que fosse? Ela esticou uma mão e empurrou uma viga para ter a certeza da sua força. Sentou-se de repente no chão, com as saias acumuladas à volta do corpo. Acho que vai ficar tudo bem, sussurrou, sem saber se falava com John, com o bebê ou consigo mesma. Permaneceu ali, por um momento, a tremer de alívio. Depois ajoelhou-se sem jeito outra vez e começou a aplicar os primeiros socorros com os dedos. Esforçou-se para rasgar uma faixa da bainha da sua anágua quando ouviu os passos, rápidos, quase em corrida. Virou-se para as escadas, mas não. Os passos vinham do outro lado, atrás dela. Ela virou-se para o outro lado e viu Stephen Bonney no escuro. Corre! Gritou-lhe ele. Por amor de Deus, porquê que ainda não te foste embora? Porquê que é seguro? Disse ela. Tinha deixado o mosquete no chão, ao lado do corpo de Gray. Baixou-se e apanhou-o e apoiou-o no ombro. Vá-se embora. Ele olhou para ela com a boca entreaberta. Seguro? Mulher, tu és maluca. Não ouviste? Ouvi, mas você está enganado. Não vamos explodir. E mesmo que explodisse, seria seguro aqui embaixo. Não é, por amor de Deus. Mesmo que não exploda aqui, o que acontece quando o fogo passar do chão? Isso não vai acontecer, são tijolos. Ela ergueu o queixo sem desviar os olhos dele. Aqui no fundo, sim, lá na frente, perto do rio, é madeira como o cais. Vai incendiar e por fim ruir. E o que acontece aqui no fundo? O fumo vai entrar e sufocar-te com este teto baixo. Ela sentiu uma onda de náusea tomar conta do seu corpo. É aberto? A parte de baixo não é vedada? O outro lado do corredor é aberto? Sabendo bem que era, já que ele tinha corrido para lá, em direção ao rio, não para as escadas. Sim, vem. Lil lançou-se em frente a segurar-lhe no braço, mas afastou-se de novo quando ela lhe apontou o cano da arma. Não vou sem ele. Passou a língua pelos lábios secos, acenando com a cabeça para o chão. É um homem morto, não é? Carregue-o. Uma grande mistura de emoções passou pelo rosto de Bonney. Fúria e surpresa eram as mais enfatizadas. Carregue-o, repetiu ela. Ele ficou parado a olhar para ela. E então, muito lentamente, agachou-se e agarrou o corpo de John Gray nos braços, apoiou o ombro na barriga de Gray e ergueu-o. Vamos então, disse ele. E sem olhar para ela, avançou no escuro. Ela hesitou por um momento. Depois pegou na lanterna e seguiu-o. Ao fim de 15 metros, sentiu o cheiro de fumo. O corredor de tijolos não era a direito. Tinha interrupções e dobrava em alguns pontos, envolvendo todas as partes do porão. Mas durante todo o tempo inclinava-se para baixo, na direção da margem do rio. Conforme eles foram descendo, o cheiro a fumo intensificou-se. Uma camada da névoa mal cheirosa envolveu-os, visível à luz da lanterna. Brianna susteve a respiração, a tentar não respirar. Bonney movia-se depressa, apesar do peso de Gray. Ela não conseguia acompanhá-lo, carregando a arma e a lanterna, mas não largou nenhuma das duas. A sua barriga endureceu de novo. Mais um momento sem fogo. Eu disse ainda não, disse ela a ranger os dentes. Teve de parar por um minuto. Bonney tinha desaparecido no fumo à frente, mas evidentemente tinha reparado na perda da luz da lanterna. Ela ouviu-o gritar mais à frente, num ponto mais alto. Mulher! Brianna! Estou a ir, gritou ela. E correu o máximo que conseguiu, sem se preocupar com mais nada. O fumo intensificava-se e ela conseguiu ouvir um estalo fraco, algures, longe dali. Por cima, à frente, respirando fundo, apesar do fumo, inspirou com esforço e sentiu o cheiro à água. Umidade e lama, folhas mortas e ar fresco a cortar a névoa esfumaçada como faca. Viu-se um brilho leve no meio do fumo, que aumentou conforme eles avançaram, a diminuir a luz da lanterna dela. Então avistou-se um quadrado escuro à frente, Bonnie virou-se e pegou-lhe no braço, arrastando-a para a rua. Ela percebeu que estavam por baixo do cais. A água escura apareceu à frente deles e a claridade dançava nela. Reflexo. A claridade vinha de cima, assim como o estalo da chama. Bonnie não parou, nem lhe soltou o braço. Puxou-a para um lado, para dentro da erva alta e para a lama da margem. Soltou-a depois de alguns passos, mas ela seguiu a sorver o ar, a escorregar, a tropeçar na bainha encharcada das saias. Finalmente ele parou à sombra das árvores, inclinou-se para a frente e deixou o corpo de Grey deslizar para o chão. Permaneceu agachado por um momento, ofegante, a tentar recuperar o fôlego. Brianna apercebeu-se de que conseguia ver os dois homens com clareza. Via cada flor nos galhos da árvore. Virou-se e olhou para trás e viu o armazém iluminado como uma lanterna, chamas a aparecerem entre as rachas das paredes de madeira. As enormes portas duplas tinham sido deixadas entreabertas e ela observou a rajada de ar quente a abrir uma delas. E pequenas labaredas começaram a espalhar-se pela doca, ilusoriamente pequenas e com aspecto de brincadeira. Sentiu uma mão no ombro e virou-se. Viu o rosto de Bonnie. Tenho um navio à espera, disse ele, um pouco mais acima. Vais comigo? Ela abanou a cabeça, respondendo que não. Ainda estava com a arma, mas não precisava dela. Ele não era uma ameaça. Mas ele não se foi. Ficou ali a olhar para ela, a franzir o sobrolho. O seu rosto estava macilento, escurecido, pois a luz estava distante. Uma superfície do rio estava em chamas agora, labaredas vindas da água escura, enquanto um rastro de terbentina alastrava. — É verdade? — perguntou ele abruptamente. Não pediu autorização, mas pousou as mãos na barriga dela, que se enrijeceu ao toque, com mais um daqueles puxões que não doíam, e um olhar de surpresa tomou-lhe o rosto. Ela afastou-se do toque dele a cobrir-se com a capa e anuiu, sem conseguir falar. Ele segurou-lhe o queixo e olhou-a no rosto, a avaliar a sua sinceridade, talvez. Em seguida soltou-a e enfiou um dedo na boca à procura. Segurou-lhe a mão e colocou nela algo molhado e rígido. Para o sustento dele, então, disse ele, e sorriu-lhe. Cuida dele, querida. E então, lá se foi, a subir a margem com passos largos, a contornar como um demónio à luz piscante. A terbentina que vazava na água tinha-se incendiado, e labaredas vermelhas subiam, pilares flutuantes de fogo que iluminavam a margem do rio. Ela ergueu o mosquete, dedo no gatilho. Ele estava a menos de 20 metros. Um alvo perfeito. Não pela tua mão. Baixou a arma e deixou que ele se fosse. O armazém estava tomado pelo fogo. O calor aquecia-lhe o rosto e afastava-lhe os cabelos do rosto. Tenho um navio um pouco mais acima, dissera ele. Ela semicerrou os olhos. O fogo tinha quase enchido o rio, uma labareda flutuante que ia de margem a margem, num jardim de fogo com chamas a crescerem. Nada poderia passar por aquela parede de fogo. Ela ainda segurava o objeto que ele lhe tinha dado. Abriu a mão e olhou para o diamante negro, molhado, que ali brilhava, e o fogo refletia vermelho nas suas faces.